Hoje eu vou sair pra dançar. Isso é saudade me procurar. Ninguém me viu, hoje eu acordei virada. Todo avesso até minha lágrima sorriu. Larguei de mão, dizendo que me dar a mão. Coração não é mais pau mandado. Só faltava o empurrão deitado pra acordar pra vida. E eu não tô sozinha. Eu tô com a Ivete Sangalo. Avisa que eu cheguei. Ótimo, próximo, próximo. Se deu certo, bem. Se não deu certo, ótimo. Que venha o próximo, Nayara. DJ Led, diga aí o meu top. Ô, fera das mensagens. Larguei de mão de quem não quis me dar a mão. Coração não é mais pau mandado. Só faltava o empurrão deitado pra acordar pra vida. E eu não tô sozinha. Eu cheguei. Que a gente vive apenas uma vez. Então se arrisca, vê se acerta. O amor não fica com estrela na testa. Avisa que eu cheguei. Que a gente vive apenas uma vez. Então se arrisca, vê se acerta. O amor não vem com estrela na testa. Se deu certo, bem. Se não deu certo, ótimo. Próximo, próximo. Se deu certo, bem. Se não deu certo, ótimo. E vem ao próximo, Nayara.